Senhor, tu me vigia mesmo eu te dando as costas. Quem te crucificou não merecia misericórdia. Na fé do teste eu fraquejei, o seu nome não honrava. Pisava no teu sangue, cuspi em suas palavras. Minha quadrada, ó chão, guardava minha alma. Entre céu e o inferno, os vermes que arrancaram a minha calma. Só quem te salva é o Senhor, irmão. Olha o mundão, tristeza se alastrando, muitos morrendo sem o perdão. É, de joelhos no chão, mapa de pecador vi orar. Na hora da sentença vi o ladrão gemado chorar. Quantos só busca salvação no último suspiro? Quantos só clama o nome do Senhor na mira dos gatilhos? É bandido, seu reinado pra sempre não vai durar. Sempre tem o traidor pra sua glória quebrar. Se até Jesus despertou o ódio, morreu na cruz pregado. Na terra o coração do homem tá petrificado. Olhos fechados na escuridão, no mundo de ilusão se trancafiou. Senti o peso da cruz nos caminhos que os vermes rastejou. Quem se ajoelhou no calvário pra dor da alma aliviar, pra tirar o ódio do coração que chora pra se salvar. Perdão, Senhor, mas os mortos quem consegue suportar? O triste é ver uma mãe e o filho morto abraçar. Pensei que era fácil vencer sem o Senhor. Pensei que era fácil. Pensei que era fácil vencer sem o Senhor. Pensei que era fácil. Lágrimas no rosto, a dor nos olhos expostos. Braços segura o filho que na guerra foi morto. Vejo o desgosto no cotidiano periférico. Vejo os anjos morrer, o diabo batendo martelo. É só inquérito que eu vejo os policiais arquivar. É só o carro preto que eu vejo os parceiros carregar. Olha a agonia, a ausência da compaixão na alma. O sofrimento, a angústia na busca da salvação. Vários não conseguiu encontrar. Muitos armazenam ódio no coração e só estende a mão pra matar. Pra julgar, condenar o homem ao regime fechado. Que dê as costas quem nunca chorou ajoelhar. Eu tô ligado, os olhos nas chamas não se abre. A alma carrega a dor, aprisionada na carne. Piedade, lágrimas de misericórdia no mundão. É só flores, homenagem póstuma. Quantas glórias só 380 proporcionou. Quantas senhora o filho no Vila Formosa enterrou. Perdão, Senhor, mas o dinheiro corrompeu. As palavras são vazios, caminho escureceu. Morreu, ressuscitou pra sua frustração acalmar. Perdão, Senhor, na oração eu vi a morte portando uma gaga. Pro abismo, os meus olhos se fechar. Quantos inimigos meu caixão quer enterrar? Pensei que era fácil vencer sem o Senhor. Pensei que era fácil. Pensei que era fácil vencer sem o Senhor. Pensei que era fácil. Mais uma cruz, mais um parceiro à morte levou. Mais uma cova aberta, outra senhora chorou. Quantos pecador não se ajoelhou pra se salvar? No mundão, nas muralhas eu vejo as lágrimas rolar. Mãos a aprisionar o homem na detenção. Mãos do apocalipse resgatar o louco da escuridão. Perdão na miséria, truta, não vou me humilhar. Enquanto os boy luxa, Deus tá vendo nós rastejar. Alma sem luz, não sente a dor das chagas. Nem o peso da cruz, das pedras, das mãos pregadas. O sangue que escorre no gueto causa tristeza. No asfalto, as marcas da guerra é as velas acesas. A falta da crença leva os loucos pro abismo. A puxar o gatilho, a morrer no crime traído. Bandido, qual é o caminho pra felicidade? O do amor da coroa, o do ódio atrás das grades. Na verdade, Joe, a trilha pra Jerusalém. Eu procuro os blindados cheios de furo. Me aprisionou no mundo obscuro. Difícil, os soldados na guerra marcham vendados. No céu, os olhos só choram no cotidiano dramático. É embaçado olhar pro irmão a mil por hora. No caminho triste, é, minha alma chora. Quantos buquês de rosa eu ajudei a carregar? Quantas lágrimas de mãe no caixão eu vi rolar? Não posso fraquejar, Deus me segura. Os Judas estão no mundão de PT, nas cinturas, viatura. As rodas espalham o terror nos barracos. Tiro do fuzil, estourou latão do blindado. O diabo nas trevas, a luz quer apagar. Condenar as almas, os parceiros aprisionar. Senhor, o pecador que na arena caiu de joelhos, derramou as lágrimas quando viu sangue no gueto escorrer. Pensei que era fácil vencer sem o Senhor. Pensei que era fácil. Senhor. Pensei que era fácil. Sem o Senhor, pensei que era fácil.